e o Porto mais logo lá no norte. Vamos então para o Alvalade. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comercial. Rádio Comercial.